eu quero estar. Eu vou saltar de alegria a Jesus, o Senhor e meu rei, pra sempre vou adorar. Jesus, o Senhor e o meu rei. A Jesus, o Senhor e o meu rei. A Jesus, o Senhor e o meu rei. Pra sempre vou adorar. Toda honra e toda glória pertence a ti, Jesus. Hey!